programa O Cidadão e o Desenvolvimento, o novo espaço radiofónico na Eclésia para a promoção da cidadania e do desenvolvimento. Uma responsabilidade da Development Workshop. Todas as quartas-feiras, entre as 9 e as 10, aqui na Eclésia. Estimado ouvinte, o nosso muito bom dia. A sintonia continua a ser da Rádio Eclésia, emissora católica de Angola. Seja bem-vindo ao programa O Cidadão e o Desenvolvimento, o novo espaço da Rádio Eclésia da responsabilidade da Development Workshop. A nossa presença semanal acontece todas as quartas-feiras, entre as 9 às 10 horas. Hoje são 11 de abril de 2012, realização de Isidro Chitaculo, cuidados técnicos de Siona Júnior e Wanda Marisa de Carvalho, reportagens com Cristóvão Luemba e Albanildo Saraias, técnica de Wanda de Carvalho. O Adão Tiago apresenta este espaço. Programa O Cidadão e o Desenvolvimento, o novo espaço radiofónico na Eclésia para a promoção do cidadão e do desenvolvimento. Uma responsabilidade da Development Workshop. Ora bem, hoje vamos falar sobre a participação do cidadão na execução do Orçamento Geral do Estado, um instrumento de gestão que contém a previsão das receitas e despesas públicas. O Orçamento do Estado é o documento que prevê a autorização e autoriza as receitas e as despesas a efetuar pelo Estado no ano seguinte, elaborado pelo Ministério das Finanças, aprovado pelo Governo, apresentado à Assembleia Nacional para discussão e a aprovação final. No Orçamento Geral do Estado existem três elementos: o económico, que é a previsão da atividade financeira; o político, que é a autorização para a realização desta atividade; o jurídico, que é o controle legislativo dos poderes das administrações públicas no domínio financeiro. Tem como seguintes funções: a adaptação das despesas às receitas, limitação das despesas e a exposição do plano financeiro do Estado permite a gestão eficiente e racional dos dinheiros públicos, a definição de políticas financeiras, económicas e sociais. A participação do cidadão na execução do Orçamento Geral do Estado é o tema escolhido para esta edição do programa O Cidadão e o Desenvolvimento. Para o efeito, vamos contar com as contribuições do economista Fernando Heitor, que já está connosco aqui nos estúdios. O nosso muito bom dia. Muito bom dia. Bom dia. Bom dia aos ouvintes também. E vamos também contar com a presença de uma representante da Plataforma de Mulheres em Ação, Balbina Martins, que está a caminho. A sua presença também é indispensável. O ouvinte vai ligar para o 929-20-21-81 ou ainda para o 222-44-30-41. A participação do cidadão à execução do OGE, da melhoria do acesso aos serviços, ao desenvolvimento municipal, o cidadão e o desenvolvimento, aqui na Eclésia. Ora bem, vamos mesmo começar com o Dr. Fernando Heitor, enquanto aguardamos pela presença da outra convidada. Doutor, mais uma vez, nosso muito bom dia. Quando falamos em Orçamento Geral do Estado, de forma pedagógica e mais compreensível, do que é que nós de facto estamos a falar para poder elucidar os nossos ouvintes em guisa de introdução? Muito obrigado. Deixa-me endereçar mais uma vez uma saudação aos ouvintes. Devo dizer que você, no seu bloco introdutório, fez um esclarecimento bastante interessante sobre o Orçamento Geral do Estado. Mas muito técnica ainda. Tirou uma boa parte. Ainda técnica, é técnica ainda. Tirou uma boa parte da intervenção. De qualquer forma, o orçamento é uma instituição jurídica fundamental. Às vezes não se nota isso, as pessoas não têm bem esta ideia, principalmente os entes políticos, não é? Não veem o orçamento como sendo uma instituição jurídica. E que é fundamental. Porquê? Porque é o quadro básico em que se situa toda a atividade financeira dos Estados, principalmente dos Estados modernos. E durante o período de um ano, não é? Por regra é um ano. Uhum. Por regra é um ano. É que o orçamento é uma previsão, uma previsão das despesas a realizar pelo Estado e dos processos que as cobre. Então, os processos que o Estado tem à disposição para cobrir estas despesas. Portanto, são as tais receitas públicas. Temos, por um lado, as despesas públicas, não é verdade? E, por outro lado, as receitas públicas esperadas para cobrir estas despesas que o Estado pretende realizar. É evidente que quem executa o Orçamento Geral do Estado é o Governo. Portanto, o Governo ou o Executivo, que é a mesma coisa, não é? Portanto, esta instituição jurídica, que é extremamente importante, é fundamental, porque é ela que dá respaldo à política financeira do Executivo. É através do orçamento que nós sabemos quais são as reais intenções do Executivo durante o ano consagrado no orçamento, não é? Sem isso, fica difícil nós sabermos o que o governo vai fazer, não é? No ano que se espera, não é? Como é que ele vai abordar as necessidades reais das populações, como é que ele vai abordar as reais necessidades do Estado, porque um Estado tem três elementos fundamentais, não é verdade? Tem a parte estatal, propriamente dita, tem a parte empresarial, não é? E tem a parte mais importante no meio disso tudo, não é? Que é das famílias, as pessoas. Portanto, o orçamento, ao fim e ao cabo, pretende realizar anseios das pessoas, pretende ir ao encontro dos problemas com que as pessoas se debatem. Tá? E, obviamente, esta visão social do orçamento nem sempre os políticos já têm. Porque você, pelo orçamento que tem, pode perfeitamente identificar qual é a intenção deste governo durante este ano. O que é que ele pretende fazer? É claro que fica mais fácil você verificar isso no orçamento, embora o orçamento seja apenas uma previsão, não é? Ficaria mais fácil se o orçamento estivesse bem feito, tecnicamente, bem elaborado. Mas para o cidadão comum, muitas vezes, mesmo que tenha em posse o Orçamento Geral do Estado, a sua descodificação fica difícil perceber através dos números, que muitas vezes são complexos, e a linguagem técnica que se usa, perceber quais são as reais intenções do Estado para aquele ano. Fica mais difícil para o cidadão comum, fica mais difícil para as pessoas que não têm formação em matérias de caráter financeiro, económico, e até mesmo, em certa medida, jurídico, mas há leituras que se podem fazer de forma simplificada. Eu, em várias ações de formação para as quais fui convidado, consegui fazer com que pessoas entendessem, porque eles disseram que entenderam, formas de abordar o orçamento, formas de ler o orçamento. Enquanto eu, por vocação profissional, sou economista, financeiro, por aí fora, eu tenho várias formas cruzadas de analisar o orçamento, mas um cidadão comum pode perfeitamente, por exemplo, vai ao PIB, né, que é o Programa de Investimento Público, e lá está. Onde é que o Estado, onde é que o governo pretende gastar o dinheiro? Nas províncias, na comuna, em quê? As escolas, hospitais, estradas, pontes, por aí fora. Portanto, identifica perfeitamente, né, para onde é que o governo, num determinado período, num determinado ano, pretende, portanto, realizar quer despesas correntes, quer despesas de investimento. Para além da estabilidade e a segurança nacional e o desenvolvimento socioeconómico do país, ao cidadão interessa, sobretudo, a melhoria das condições de vida. É isto que interessa ao cidadão. A construção de escolas, hospitais, as estradas. Exato. E é por isso que o cidadão é um direto interessado no orçamento. O cidadão deve preocupar. Infelizmente, no nosso país ainda não se... O cidadão se preocupa muito. E também é devido ao... Há alguma razão? Não, é devido ao fato de que as intervenções na Assembleia não são diretas, não são públicas, não são divulgadas em direto. O cidadão, portanto, tem mais que fazer. O cidadão tem mil e uma preocupações no dia a dia para resolver as suas necessidades reais. Está a perceber? E ele não tem muito tempo. se houvesse o hábito de divulgar permanentemente os debates na Assembleia, principalmente em assuntos de extrema importância, e o orçamento é um assunto de extrema importância, toca a vida de todos nós. Toca a vida de todos nós como cidadãos e toca a vida dos empresários, repara. Né? Porque o Estado é... O Estado põe em circulação muito dinheiro que interessa também aos empresários captar. Né? Portanto, está a ver. Por causa dessa falta de informação e falta de formação à volta do orçamento, o cidadão anda um pouco à margem de tudo isso. Mas na própria elaboração do Orçamento Geral do Estado, o cidadão também é chamado a contribuir? É chamado a contribuir, a dar a sua opinião? O nosso orçamento é feito com base em critérios de gabinete, com base em critérios administrativos, com base até em critérios elitistas. Um conjunto de pessoas pensa que só eles é que sabem e vão metendo lá uns números. Né? Embora o processo venha da base. Há projeto de proposta de orçamento que vem da unidade orçamental para o Ministério das Finanças, não é verdade? E depois é trabalhado aí, e a partir do Ministério das Finanças surge a proposta de orçamento para o Conselho de Ministros, e do Conselho de Ministros surge o projeto ou a proposta de orçamento para a Assembleia Nacional. Mas na base, na unidade orçamental de base, não há, portanto, e eu estou a pensar mais na administração municipal, por exemplo, no governo provincial, não há um concurso direto do cidadão. E o direto não significa que vamos pôr todos os cidadãos do município na rua e perguntar o que é que eles querem, não é isto. Portanto, a nossa democracia, entre aspas, é participativa, portanto, não é direta, não é os cidadãos todos na rua como se fazia na Grécia Antiga, não é? É dizendo que querem isso, querem aquilo. É participativo, portanto, são representantes dos cidadãos que depois vão levando as propostas, representantes das ONGs, né? Poderia ser, que vão tecendo comentários, dando contribuições para enriquecer, porque o orçamento mexe a vida de todos nós e devíamos ir mais próximo do cidadão, buscar contribuições, buscar fazer leituras no sentido de quais são as necessidades reais. Por exemplo, uma escola. Quer dizer, fica difícil um indivíduo no gabinete. Eu até acho isso até um atrevimento. E é uma topetice de todo tamanho. Que você do gabinete vai dizer, não, a escola naquele município, naquela comuna, fica no sítio tal. Não, vão lá contatar as populações. É preciso um trabalho do campo, não é? Qual é o melhor local para montar a escola? Qual é o melhor local para montar o fontenário? E é por isso que nós vemos muitas escolas, até algumas bonitas, não é verdade? Que até têm carteiras e tudo. Mas os filhos dos camponeses, os filhos dos cidadãos, para chegar na escola, tem que caminhar quilómetros e quilómetros para chegar à escola. Só porque o governo, ou um técnico assanhado, que pensa que foi iluminado por um cientista qualquer, acha que a escola tem que ficar ali, o fontenário tem que ficar ali. Sem ter saído do gabinete. Sem ter saído do gabinete, ou sem ter contactado diretamente as pessoas interessadas. Portanto, é tudo isso. Esse modo esfaciente das coisas é que faz com que muitas coisas não vão, de facto, ao encontro das reais necessidades da população. Doutor, muito bem, vamos já voltar a falar sobre isso. Deixa-me só apresentar a doutora Balbina Martins, que já está connosco, está a representar a plataforma de melhor isenção. Nosso muito bom dia. Bom dia. Muito bem. Bom dia, ouvintes. Estamos a falar sobre a participação do cidadão na execução do Orçamento Geral do Estado. Eu vou passar agora uma reportagem de Cristóvão Luemba. Esta reportagem vem da província de Cabinda e fala também sobre a participação do cidadão na execução do Orçamento Geral do Estado. O que é que os cidadãos pensam sobre o assunto? Vamos ouvir. Os populares desta região dizem que o orçamento atribuído para a província não vai de encontro às suas expectativas. Segundo os nossos entrevistados, pior do que isso, na sua elaboração, a população não é tida nem achada para se calhar opinar ou mesmo sugerir algo nesta ou naquela rubrica. Desta maneira, acaba por não corresponder com as ambições, ou seja, vai-se repetindo os mesmos erros do passado. 10 anos depois da guerra, quer dizer, 10 anos depois, o Orçamento Geral do Estado não mudou daquele figurino que tinha em tempo de guerra. Pese embora terem dito, ou terem como lema que deve-se privilegiar o aspecto social do cidadão, mas este cidadão, eu como cidadão, acho que não sou tido em conta para o Orçamento Geral do Estado, na medida em que os mesmos problemas se repetem no que diz respeito à água, à luz, às estradas, à saúde. Então, o Orçamento Geral do Estado não contempla, não tem contemplado devidamente esses aspectos, e que nós assistimos ainda que maior parte do Orçamento Geral do Estado vai para as forças de defesa e segurança. A nível da região, eu diria que o Orçamento Geral do Estado é muito mal aplicado, porque se o orçamento está para transparência e uma boa governação, nós, a nossa realidade em Cabinda, isso não se verifica. Vejamos, digo isso porque deveria beneficiar para os cidadãos a via, não é de Chueca para São Pedro, é uma das vias alternativas, mas nesse preciso momento essa via está desburracada e a estragar os carros dos cidadãos. E também, do outro lado, eu falo da Escola Jica, a via que liga a Escola Jica para o América, também mesma coisa, e as estradas todas estão desburacadas. No setor da saúde, nós vamos aos hospitais não há medicamentos, não é, as próprias enfermeiras te passam a receita e o senhor tem de procurar os medicamentos, às vezes as farmácias ficam fechadas de noite, e é só Deus é que sabe. Realmente tenho a dizer mesmo que não há transparência e há uma má governação nesse sentido. Os populares ouvidos pela Eclésia a respeito não têm dúvidas de que desta forma acaba-se por não se satisfazer o cidadão. Muitos dos cidadãos perderam os empregos porque os empresários faliram e o Estado não quis salvar. Claro que nesse preciso momento, agora já estamos próximo das eleições, não é? É preciso que o povo tenha consciência, não é? Tenha consciência de votar para a mudança, porque o governo está mesmo mal, no meu ponto de vista, em termos de gestão. De maneira nenhuma. De maneira nenhuma não se satisfaz, porque é aquilo que eu já disse. Os problemas são cíclicos e, para além de serem cíclicos, não encontram soluções definitivas. Ou então, quando um chefe de executivo provincial tenta resolver um problema, o outro que lhe sucede reprova essa solução e tenta encontrar outras soluções que muitas vezes julgamos melhores e que, no fundo, acaba por não se resolver este mesmo problema. Então, esses problemas tornam-se cíclicos e repetitivos. Populares ouvidos pela Eclésia fazendo avaliação das diferentes fases do Orçamento Geral do Estado. Cristóvão Luembe, Informação Confiança, no Enclave de Cabinda. Mbalta. Ouvimos esta reportagem do Luemba, que vem de Cabinda. Eu vou agora dar a palavra à doutora Balbina. Os cidadãos foram unânimes em afirmar que na elaboração do OGE a população não é tida nem achada para opinar ou sugerir e acaba mesmo por não corresponder com as reais necessidades dos cidadãos. Continuamos a enfrentar os mesmos problemas em relação à água, luz, estradas, hospitais, sem medicamentos. É um assunto que nós abordávamos aqui com o Dr. Fernando Heitor. É a mesma leitura que faz sobre o assunto, doutora Balbina? Bem, eu posso dizer que nós, Plataforma Mulheres em Ação, trabalhamos no Orçamento Geral do Estado na ótica de género. Isto para que haja uma equidade e igualdade na distribuição de bens e serviços para a população. E trabalhamos com as unidades orçamentais das administrações, que apesar de se considerar já, e o nosso estatuto prever de que a descentralização administrativa poderá dar cobro a determinadas situações que os municípios, as províncias onde nós trabalhamos, poderia colmatar, ainda vimos uma série de restrições por parte das áreas onde nós trabalhamos. Inicialmente nós trabalhamos com o município de Viana, Quilambaquiaxe, Cazenga, e nestes municípios o único que nos deu uma abertura total para diretamente interferirmos nos orçamentos locais foi o município do Cazenga, porque da parte dos outros municípios temos encontrado grandes emperros e muitas vezes vamos lá fazer algumas formações, mas com grandes, grandes dificuldades. E a nível das províncias também temos encontrado muitas dificuldades, porque nós trabalhamos com a província de Benguela, Lunda Sul, Malanje. Em Malanje já fizemos algumas formações. Na Lunda Sul também tivemos uma abertura positiva, mas a nível de outras províncias, o ano passado nós não conseguimos sequer trabalhar nesta área de Orçamento Geral do Estado na vertente de género. Então, o que é que nós nos deparamos? É que as administrações devem trabalhar com os CACs. Os CACs devem ser grupos formados por munícipes que devem participar com os seus problemas, portanto, apresentando os seus problemas, os problemas que os munícipes vivem na sua localidade, à administração. Inicialmente, a administração convocava, criava os grupos dos CACs com os próprios funcionários das administrações, o que não é correto. Porque quem deve fazer parte dos CACs são munícipes que não trabalham nas administrações, mas que vêm colaborar com a administração apresentando as suas inquietações. Depois de algumas formações, podemos ver então a abertura por parte do Cazenga, em que na última elaboração orçamental do Cazenga, nós, plataforma, fomos convidados para estarmos presentes neste encontro, que foi bastante salutar e que pudemos dissimar uma série de situações que a população vivia e até ela estar receptiva a contribuir naquilo que está ao seu alcance. Significa dizer que, se houver essa abertura por parte dos técnicos da planificação orçamental das administrações e se os administradores forem receptivos à abertura dos CACs, mas não CACs da sua conveniência, mas CACs indicados pela própria população, em que haja um representante que traz os problemas até a administração para serem inseridos nos seus orçamentos, aí nós poderemos deparar com algumas ligeiras mudanças, não é? Ligeiras mudanças. Existem administrações que ainda não são abertas a passarem esta informação? Muitas administrações têm grandes dificuldades mesmo a aceitarem-nos como pessoas que podemos dar a conhecer o que é o orçamento à população e como os técnicos da administração podem inserir o género dentro desses orçamentos. Porque nós trabalhamos na vertente de género, nós queremos encontrar a equidade e a igualdade, quer por parte dos homens e mulheres, vistos no orçamento, e porque nós trabalhamos na temática da agricultura, saúde materno-infantil, saúde no geral, mas sobretudo a materno-infantil e educação, nós gostaríamos de ver então as escolas a beneficiarem homens e mulheres, sem discriminação, a saúde a beneficiar mães e bebés sem qualquer discriminação e com o melhor serviço prestado. Mas para que isso aconteça, é preciso que se ouça a reportagem do próprio cidadino que vive os seus problemas. Em muitas administrações fazem-se obras na sua município, mas a própria população não tem conhecimento das obras, não sabe os valores aplicados para estas obras, não participa nas obras, quando os CACs deveriam ser auxiliadores das administrações, acompanhando também as obras e servirem até de monitores dessas obras. Porque nós vimos que nas obras que verificamos a nível de todo o país, muitas delas encontram-se erros tão graves que dificulta de tal maneira a vida do cidadino e em muitos dos casos mortes são causadas por causa das obras que se realizam, porque a opinião, como disse aqui o doutor, da população, não, do cidadão, não é tida nem achada. O cidadão pode chegar junto da administração e dizer: eu vim para aqui para que vocês me deem informações sobre que planos é que vocês têm em curso para a melhoria das condições de vida da população deste município. Deveria ser obrigação das administrações, no final de cada ano e na preparação dos orçamentos para o ano seguinte, a população estar informada qual foi a cabimentação para a administração, o que se gastou durante essa cabimentação, o que se fez planificado, o que não se fez planificado, o que estava e o que não estava planificado, em que áreas se investiu mais e por quê? Porque é a obrigação da administração dar essa, passar essa informação à população. Se todas as administrações assim o fizessem, então a sociedade no geral teria a informação global da existência do orçamento e também da cabimentação dos próprios orçamentos. Também ajudariam a colmatar as disparidades que existem entre géneros, porque saberiam o número de mulheres existentes para este ano na escola X ou Y e o número de homens que também deveriam entrar. Teriam também no final do ano letivo a percepção de quantos homens e quantas mulheres passaram e as dificuldades que tiveram, porque que aquelas não passaram, e encontrar-se então uma solução para uma série de problemas. O mesmo poderia acontecer com a energia, com a água, se por acaso houvesse essa boa vontade política de se escutar a população e que a mesma pudesse apresentar os seus problemas com veracidade. Doutora Fernanda Heitor, eu volto a colocar a mesma questão que eu coloquei à doutora Balbina. O que é que se passa com a eficácia da execução do Orçamento Geral do Estado, uma vez que, de acordo com as opiniões dos populares, continuamos a verificar as mesmas dificuldades? Os problemas parece que não se resolvem. Falta de água, falta de energia, as más condições das estradas, os hospitais sem medicamentos. O que é que está a faltar, afinal, na execução do OGE? Bom, desculpa. Eu acho que a senhora Balbina foi bastante clara e evidente. Subscreve na totalidade o que ela disse, e você ouviu esse pequeno bloco de ouvintes que aquilo que eu disse inicialmente está perfeitamente respaldado no que eles disseram, não é? E nós não podíamos dizer aqui mentiras nem outras coisas, porque nós vivemos a realidade. Nós somos desse país, andamos misturados com a população e sabemos o que é que a população vive e o que é que ela sofre. O problema, meu caro amigo, resolveria facilmente se o executivo angolano tivesse a cultura do diálogo, a cultura da prevenção. Mas não, nós temos um executivo que tem a cultura da imposição e da reação. Quando as pessoas não aceitam, eles reagem. Quando as pessoas se manifestam descontentes, ele reage brutalmente. Não é assim que se governa. Pelo menos não é assim que se governa bem. O governo deve ser uma prática do diálogo. Diálogo permanente, diálogo inclusivo, diálogo abrangente. Em que há uma humildade por parte de quem governa. É ouvir o governado. Sabe por quê? Porque mais cedo ou mais tarde o governante vai precisar do governado para quê? Para que lhe dê o voto. Está a ver? E agora estamos a assistir isso. Daqui a uns meses, todos esses políticos arrogantes, vaidosos, no alto dos seus tronos, autistas, vão se baixar para ir bater a porta do cidadão pobre para lhe pedir o voto. Arrecadar os votos. É, para lhe pedir o voto. É por isso que quando se está no poder, não se deve esquecer que o detentor do real poder, do poder soberano, é a população. E deve-se pensar sempre em servir esta população. E não custa nada. É só ser humilde. É só ouvir. Eles querem se manifestar, deixem-os manifestarem-se. Porque a manifestação é uma comunicação. Você vai tirar, você vai ficar atento a ouvir o que é que ele está a dizer. Queremos água, queremos luz. Está sempre a bater na mesma tecla, como disse a população. São sempre os mesmos erros. Manifestação então com ordem, você. Doutor. Com exato. Ordem, sem desacato. Exato. Sim, com certeza. Você tem que pôr a polícia, não é os caenches ou os milícias ou o que seja. Põe a polícia para fazer com que as pessoas que se vão manifestar, e se vão manifestar por causa de problemas exigentes, exigentes que eles enfrentam todos os dias, todos os anos. São sempre os mesmos problemas. Você ouviu, eles já disseram. São sempre os mesmos problemas. Então você vai recolher dessa manifestação as informações necessárias, para que melhore a sua governação. Mas não é isso que se passa. Depois sabe qual é o outro problema? O outro problema, e aqui a dona Balbina tocou nisso em parte, O problema do nosso executivo, do nosso governo, dos nossos irmãos que estão no governo, eles até são nossos amigos, muitos deles são nossos parentes, mas temos que criticar pelas suas atitudes, pelos seus comportamentos, pelas suas práticas. Da mesma forma como nós criticamos a esposa critica o marido, o pai critica o filho em casa. Eles são nossos irmãos, estão no governo. Fazem algumas coisas bem feitas, mas muitas coisas mal feitas. Sabe porquê? Porque é um executivo que pautua com o clientelismo, fomenta e alimenta o clientelismo. Tem uma cultura de clã partidária. Quer dizer, por exemplo, grande família do MPLA. Isso é clã. Não é assim, um governante não pode pensar na sua grande família partidária. Ou na pequena família partidária. O governante tem que pensar na grande família nacional, que precisa de ter vários variadíssimos problemas, e precisa que o governo encontre soluções para esses problemas. Não é verdade? E nos empresários é a mesma coisa. Todos são nacionais. O Fernando Heitor reconhece a frase feita segundo a qual o governo está a fazer esforço no sentido de melhorar a vida das populações. Sente este esforço, doutora Balbina? Não, mas... deixa-me já terminar, depois passo lá para lá. Vamos atender aos nossos ouvintes. É claro que o governo é obrigado a fazer esforço. O governo tem que justificar onde é que vão os dinheiros. O governo tem o dinheiro de todos nós. O governo tem que fazer alguma coisa. Agora, uma coisa é fazer esforço, outra coisa é fazer um bom esforço. Não é verdade? Eu tenho que fazer um bom esforço, direcionar as minhas ações para as reais necessidades da população. Veja, por exemplo, o governo priorizou as infraestruturas. Não, o apoio à paz priorizou as infraestruturas. Eu fui uma das pessoas que aplaudiu o governo por isso. Mas também alertei que as infraestruturas principais, sim, mas não percam de vista a reabilitação das pessoas. Muito bem. Reabilitar as infraestruturas, sim senhor, okay, mas sem perder de vista a reabilitação das pessoas. Porque quem mais sofreu com a guerra não foram as infraestruturas. Muito bem. Foram as pessoas. A doutora Balbina já vai falar, vamos só atender as nossas ouvintes. Estamos a falar sobre a participação do cidadão na execução do Orçamento Geral do Estado, aqui no programa Cidadão e o Desenvolvimento. Eu vou atender ao primeiro ouvinte, o nosso muito bom dia. Alô, bom dia. Não é desta. Temos algumas dificuldades com os nossos telefonemas, mas vou atender a mais um ouvinte. O telefone está a tocar. Oxalá funcione. Vamos tentar. Alô, bom dia. Alô, bom dia. Bom dia. Bem, não é desta. Doutora, faz favor. Isso é mais um exemplo de como é que os problemas não estão a ser bem resolvidos. Será que conseguiu entrar? Bom dia. Alô, bom dia. Não é desta. Doutora Balbina, faz favor. Pois, eu até não diria o grande esforço, porque nós indicamos as pessoas que lá estão, e se tiveram o nosso voto, foi porque elas se predispuseram a apoiar as nossas necessidades. E se predispuseram a apoiar as nossas necessidades, então elas têm que ter a boa vontade de satisfazer as necessidades daqueles que os apoiaram. Que agora estamos no momento do voto e nós precisamos. É uma retribuição. Porque nem todas as pessoas estão capacitadas para ocuparem os espaços que essas pessoas foram indicadas pelo próprio cidadão. Doutor, então, vamos só atender ao nosso primeiro ouvinte. Alô, bom dia. Alô, bom dia. Sim, bom dia. Bom dia, com quem falamos? Fala com o João António Maia. João António, faz favor. Sim, com relação ao tema, é muito importante, de facto. Nós, os governantes, nunca temos sido nem achado na participação do Orçamento Geral do Estado. Eu sou morador da área do Bitaçapu, aquela aquele bairro novo, chama-se Vila Flora. Mas não é novo para os moradores que estão ali próximo da autoestrada. Mas verifica só que nós, os encarregados de educação, é que contribuímos para construir uma escola para os nossos filhos. E nunca vimos, ouvimos dizer, pronto, nós não estamos lá há muitos anos, mas... Eu, por exemplo, estou há 2 anos, nunca ouvimos a presença do administrador para constatar aí problemas da área. Sempre ouvimos da boca da Comissão de Moradores de que o administrador disse que este ano, no orçamento geral do Estado, não foi alocado nada com relação à construção de uma escola, mas pronto, devem aguardar. Já estamos aqui a caminho de muito tempo e nunca se vê nada. Quer dizer, é complicado quando fala nisso, né? E os nossos dirigentes nunca estão próximos do cidadão, nunca conseguem constatar lá onde devem, quais são os problemas que nós estamos a viver. Por isso é complicado falar disso. Muito bem. Ok. O nosso muito obrigado pela sua participação. Vamos atender ao próximo ouvinte. O nosso muito bom dia. Alô, bom dia. Alô, bom dia. Não é desta. Bem, ouvíamos o primeiro amigo que falava, tocou num aspecto muito importante. Os encarregados de educação uniram-se e decidiram construir uma escola na zona. Vive no Bita Sapu e diz que, de acordo com o nosso ouvinte, o cidadão nunca apareceu. O administrador municipal nem sequer apareceu. Uhum. Olha, ao longo do tempo... Mas esta iniciativa dos cidadãos é louvável, não é? É louvável, a construção de uma escola, mas nem sempre é receptivo, porque eu encontrei em determinadas localidades onde não havia um único professor nem escola para as crianças que habitavam nessas localidades. O cidadão unido conseguiu edificar as suas escolas, mas mesmo apresentado o problema e a necessidade de ter um professor para lecionar nesta população, nunca lhes foi enviado um professor para poder apoiar, por causa das dificuldades que vivem aquela população, e os professores maioritariamente também viriam a ter as mesmas dificuldades. Acho que a falta de condições de trabalho faz com que muitas pessoas também não aderem a determinados serviços em determinadas localidades, porque é muito difícil viver-se nessas localidades. E ainda houve escolas que foram reprovadas pelos próprios administradores pelo facto da população ter construído as escolas. Mas também posso dizer que hoje nós encontramos uma grande abertura por parte do Parlamento, em que, por períodos alternativos, nós vamos sendo convidados como sociedade civil para participar nas suas sessões, plenárias. É muito pouco ainda, é quase indigno a participação da sociedade civil. Também não posso confirmar se realmente a apresentação das inquietações tem sido registradas e tem sido levadas a cabo. Mas posso dizer que, inicialmente, o projeto estava formado de tal forma, de cima para baixo. Mas hoje já vimos uma preocupação em acreditarem que, se o processo não vier de baixo para cima, nada será bem sucedido, por causa das inúmeras escolas que foram construídas, inúmeros hospitais que foram construídos. Investiu-se muito dinheiro do Orçamento Geral do Estado e não beneficiou a população. Alô, bom dia. Bom dia, senhor. Bom dia. Agradecia que baixasse o volume do seu rádio, por favor. Está baixado, senhor. Com quem falamos? Helena Vítor. Helena Vítor. Sim. Estamos a ouvi-lo. Ok, eu queria dizer o seguinte: primeiro, saudar os que estão aí presentes no estúdio. Para dizer, a participação do povo no Orçamento Geral do Estado não aparece. Eu justifico. Por exemplo, eu sou um estudante da escola de Dom Bosco, onde os meus professores, até agora, não são contemplados no Orçamento Geral do Estado. Eu sou um desmobilizado de 2008. Até hoje, nunca fui contemplado. Onde é que vai o meu dinheiro desde 2008 até a data presente? E esse dinheiro está previsto no Orçamento Geral do Estado. Dois. Três. Eu vivo no Sambizanga, aqui no Sambizanga, nunca beneficiei da água potável. A luz é aquela que aparece em cinza, né? As estradas não existem, a urbanização não existe. Até, inclusive, tiraram o meio que me dava dinheiro, que era o Roco Santeiro, há 2 anos. Então, no Orçamento Geral do Estado, prevê isso tudo para o povo, porque o povo beneficiário ou destinatário do Orçamento Geral do Estado, conforme falou com o senhor Fernando Etores, é uma previsão, mas essa previsão é para o povo. Por outro lado, né? Decorrido que são 36 anos, não é assim? Qual é o bairro de Luanda onde o orçamento geral pelo menos resolveu na totalidade o problema desse povo? Penso que não existe. Então, o orçamento geral, na minha previsão, é para servir daqueles que estão ricos e continuam a ser ricos em nome do povo angolano. Bendito, muito obrigado. O nosso muito obrigado pela sua participação, o nosso segundo ouvinte. Continuamos a falar sobre a participação do cidadão na execução do Orçamento Geral do Estado. O nosso muito bom dia. Alô, bom dia. Não é desta. São 9h49. Aqui nos estúdios temos as presenças do Dr. Fernando Heitor e também a presença da doutora Balbina Martins, da Plataforma de Mulheres em Ação. Vamos tentar mais um ouvinte. O nosso muito bom dia. Alô, bom dia. Bem, não é desta. Passamos a palavra aqui nos estúdios. Parece que a preocupação dos nossos cidadãos é praticamente uma, não é? Está o Orçamento Geral do Estado com o principal objetivo de melhorar as condições de vida das populações, mas sente-se que as coisas continuam na mesma, problemas de energia elétrica, água potável, escola, hospital. Doutora Balbina. O facto da população ou do cidadão não ter sido tido nem achado em muitas das nossas localidades faz com que eles também não tenham a informação da própria dificuldade que o Estado vive na distribuição orçamental. O Estado tem dificuldades também na própria distribuição Sim, orçamental. Ele não poderá colmatar os problemas no seu todo, de uma vez só. Tem que ir fazendo faseadamente. Mas é preciso passar a informação. O orçamento foi cabimentado para a área X ou Y, é de X, e então só poderemos fazer dentro desse orçamento a construção de uma escola ou um hospital, porque teremos que pagar os salários tal, tal, tal, tal, e o equipamento para a escola será este ou aquele. A qualidade do equipamento e a qualidade das estruturas das obras que são realizadas também podem ser acompanhadas e supervisionadas e monitoradas pelos grupos dos próprios cidadãos organizados nas suas localidades. O que não acontece. Em muitas das obras não têm monitores responsáveis que defendam os orçamentos angolanos, para os quais atribuírem responsabilidades caso as fissuras surjam ou o edifício se esmorar, né? Não temos. Porque quando isso acontece, não temos a quem pedir responsabilidade. E muitas vezes a população tem conhecimento que o nível, a qualidade de argamassa que está sendo feito para essa estrutura não é a qualidade ideal para que esse edifício tenha uma durabilidade de tempo X ou Y. As estruturas de longa durabilidade muitas vezes não são qualificadas o tempo de existência de vida dessas mesmas estruturas. Assim como vamos ver o asfalto, a qualidade de asfalto que nós utilizamos não é do agrado do próprio cidadão, porque se este ano nós ficamos 6 meses sem circular numa determinada área porque está-se a reabilitar a estrada, ou está-se a reparar, ou está-se a asfaltar. Depois que a chuva cai, aquele asfalto que fez com que 6 meses a população não passasse por aí, vai com a água, porque a qualidade e os serviços prestados não são de qualidade, e isso acontece porque não temos a quem atribuir responsabilidades pelos milhares e milhares de dólares que se gastam para o tratamento destas obras. Vamos continuar assim até quando? Se o asfalto é muito caro e tudo que se gasta para bem da sociedade é muito caro e prejudica a própria população, morrem gente para a construção de uma escola, a escola não beneficia os alunos, de construção de um hospital, o hospital não beneficia essa população no tempo que deveria beneficiar pelo orçamento gasto para a construção desse hospital. Agora, também há necessidade da população se organizar e participar de facto, porque a vontade de participação da própria população também implica mudanças na própria estrutura. Doutor Fernando Heitor, estamos vendo na parte final do nosso passo, são 9h53. O cidadão pode responsabilizar a administração local quando sente que o orçamento atribuído não está a beneficiar? Bom, infelizmente o cidadão em Angola não pode. O cidadão em Angola está de mãos e pernas atadas. O cidadão em Angola só pode se... agora é de 5 em 5 anos, no ato eleitoral, aí sim, Aí sim, ele tem que dizer basta. Através do voto, não é? Sim, através do voto. É a única forma de dizer basta nesse país. Não tem outra forma. Sabe porquê? Porque o executivo deste país, o governo deste país, os nossos irmãos que estão a governar, têm ideias megalómanas. Na cabeça deles só há ideias megalómanas. Ideias exclusivistas. Eles é que têm que fazer tudo. Quer dizer, são eles que têm que fazer tudo. Você quer fazer alguma coisa, construir uma casa num sítio que até não está mal, mas vai na cabeça que aquela casa não presta, parte a casa, vai para a tenda e fica à espera de uma casa aqueles que próprios construíram. Se a casa foi construída tipo, em assim, zona de risco, é assim, foi construída em zona de risco. Há casas que até estão razoavelmente alinhadas, que podiam ser aproveitadas, mas são derrubadas porque trouxe-lhes na cabeça um projeto qualquer que vira não sei aonde, que tem que ficar naquele bairro, naquele local onde partiram as casas das pessoas, e as pessoas vá-se ainda um tempo, ficam lá na tenda ou em casa de chapa. Então, está a ver? Depois há uma outra coisa que paira, que campeia na cabeça dos nossos irmãos que estão no governo. É a vontade de manipular as pessoas, a vontade das pessoas, com promessas milionárias, promessas utópicas. Você vai ver agora, vê aí os programas eleitorais, vais ver. Há 4 anos eram 1 milhão de casas, 1 milhão de empregos, 15 milhões de toneladas de milho. Você vai ver, espere só e vai ver o que vai parar. Mas quem não está a governar também faz estas promessas. Quem não está a governar faz promessas de quê? Quem não está a governar tem o benefício da dúvida, nunca governou. Se vencer... Nunca governou. Repara, eu não digo que os políticos não têm que fazer promessas. Aliás, a arte, a dinâmica dos políticos é fazer promessas. Mas as promessas têm que ser exequíveis, têm que ter cabeça, tronco e membros, pernas para caminhar. Não é asas para voar até o infinito. As promessas têm que ser cumpridas. E não é um governo que promete tudo, mundos e fundos, tudo. Não faz tudo. Um partido político não constrói toda a nação. Não pode, tem que ficar 1000 anos no poder. Repara, depois não pode governar sozinho. Você tem que ir buscar a participação do cidadão. O cidadão tem que ser bem orientado. Depois há outra coisa que o governo não gosta. Os nossos irmãos que estão no governo têm lá parentes, têm lá alguns amigos, compadres, etc. Né? Entrou-se na cabeça que o que eles fazem, a partida já está bem feito. Não pode ser fiscalizado. Ninguém pode criticar. Quem critica é ingrato. Né? Quem critica é ingrato. Não sabe o que, é que o governador quer fazer. Não pode ser fiscalizado, porque aquilo já está bom. Desde o papel até a obra construída. Aquilo está bom, não é preciso fiscais. É preciso você ver uma série de obras aí que não tem fiscalização. E até um indivíduo que não é engenheiro, um indivíduo até analfabeto, não sabe nem escrever, vê que aquela obra está mal feita. Vê logo que aquela obra está mal feita. Deixa-me só dar um exemplo concreto. Vamos já fechar. Um exemplo concreto, que eu vivo. Eu, há 3 meses, não parquei o meu carro, nem a minha mulher parquei o carro dela, no meu quintal. Há 1 mês que, para sair do meu quintal para a rua, eu pulo o muro que divide a minha casa da casa do meu vizinho. Pela escada. Uma escada no meu quintal, outra escada no quintal. E sou eu que tenho 56 anos a fazer esse exercício. Sabe por quê? Porque em dezembro começaram uma obra de esgotos na minha rua. Eu vivo em Viana. Chamaram alguns munícipes e tal. E os munícipes até alertaram o administrador. Toma cuidado, que as chuvas vêm aí. Essa obra não vai ser tão rápida assim. As chuvas vêm aí. Felizmente, São Pedro, estamos mesmo na casa de Deus, né? São Pedro ouviu. Não mandou chuva. Só mandou chuva ultimamente. É que se mandasse chuva, aquilo é um buracão. Aquilo é um lago. É um buracão de uma ponta a outra da rua. Nenhum dos meus vizinhos consegue entrar para dentro do quintal com a sua viatura. A primeira chuvinha que caiu alagou completamente a rua. Uma piscina enorme de uma ponta a outra. Você está a ver? Porque não ouvem. Um governo que não ouve. Um governo que não quer fiscalização. Um governo que faz promessas milionárias. Não é verdade? E não cumpre. É um governo que está exausto. Muito bem. Estão exaustos. Doutora Balbina, estamos mesmo na parte final do... Dentro daquilo que são os nossos limites, qual é a participação do cidadão na execução do Orçamento Geral do Estado? Para fechar. Qual é a participação? Do cidadão na execução do OGE. Deveria existir essa participação. Não há, mas ainda não existe. Não é efetiva. essa participação ainda não é efetiva. Vamos preparando o cidadão para que haja essa inclusão, mas na verdade ainda não se vê os resultados da participação deles como, como benefício para o próprio cidadão. E como disse o doutor Fernando Heitor, tudo constrói-se na base da palavra. O próprio mundo foi construído pela palavra. Então, se nós dermos a qualidade à palavra que nós que sai da nossa boca, então poderemos construir qualquer nação, qualquer povo, de forma positiva. Então, é preciso que haja esse diálogo. Diálogo. Porque a palavra tem poder. E o poder da palavra constrói tudo que a gente precisa para o benefício de todos. Doutor Fernando Heitor. Bom, eu agradeço mais uma vez a amabilidade que tiveram em convidar-nos, em convidar-me a mim particularmente, e dizer que é preciso que um governo seja dialogante, escute a voz dos governados, porque senão não tem lógica. A governação tem que ser feita para bem das populações, para bem dos empresários nacionais. Há empresários nacionais que andam a reclamar, estão a ver grande parte dos lucros a serem feitos pelos empresários estrangeiros, mas então o governo anda a fazer o quê? Os cidadãos andam a reclamar, estão mal, e está aí a olho nu. Basta ir aqui ao lado mesmo da Rádio Cresa, às vezes vem a pobreza. Os empresários angolanos já andam a reclamar. Então o governo está a fazer o quê? O governo é para quem? Não devia ser para as famílias e para os empresários nacionais? É mais para os estrangeiros? Está errado. E é preciso que os nossos irmãos aprendam a ouvir isso e a corrigir esses erros. Este é um tema que nós vamos continuar a abordar. Na próxima edição de quarta-feira voltamos a falar sobre a participação do cidadão na execução do Orçamento Geral do Estado. Nosso muito obrigado pelos nossos convidados, o Dr. Fernando Heitor e a Dra. Balbina Martins. Estamos a colocar ponto final nesta edição do Espaço Cidadão e o Desenvolvimento, cuidados técnicos de Wanda Marisa de Carvalho e Siona Júnior, e realização de Isidro Chiteculo, reportagem de Cristóvão Lemba. O Adão Tiago esteve na apresentação deste espaço. O nosso muito bom dia. Foi um prazer. O cidadão ativo tem o seu espaço de participação democrática na Eclésia. O Cidadão e o Desenvolvimento, um programa da Development Workshop. Programa O Cidadão e o Desenvolvimento, o novo espaço radiofónico na Eclésia para a promoção da cidadania e do desenvolvimento. Uma responsabilidade da Development Workshop. Todas as quartas-feiras, entre as 9 e as 10, aqui na Eclésia.